271, no Salu 58, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Direita Alfa Juliette, portão 3, Bono 2, 7 horas. Salvador Tower, good morning, for 169284, position 06, from Chueco, request my level 3802 Guarulhos. Vigo 9284, send by T-Class, I have per level 400. Anyway, Vigo 9284. Requested for level 360. 400. Go 1992. Confirma o gate pro voo no 271? 03. Prato. Eu confirmei o botão para descida. Então no 1510, nós ajustamos 013. 19284, right, copy. Ready? 19284, clear to Guarulhos, flight level 400 via Upper Zulu 21 until Trivi, Tango Romeo India, Vitor India, after direct Papa Charlie Lima, then after flight plan route, departure runway 10, after departure, right turn, Arbor departure, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo departure, after flight direct Alpha position, Echo Lima Echo Fox Alpha, then flight direct Sagaz, Sierra Alpha, Golf Alpha Zulu position. Call code 5532 and control departure frequency 119.35. So Guarulhos by level 400 via Upper Zulu 21 to City Papa Chai Lima. Runway 10 right turn. Start. Electra. Sagaz 5532 119.35 09284. Departure will be Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo. Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo 019284. Correct, go 9284, gate number 06, call me ready for push and start. Call 492, wait. Commodore Tower, go 9284. Right. Confirm, sir, after left, fly direct Sagaz position. That's correct. Okay, thank you. Tá 3171, bom dia. Tango 3171, prossiga. Haveria alguma possibilidade de coordenar junto ao centro via Pesuru 21 para Guarulhos? Seria Sagaz, está bem em Poço de Caldas. Tower, go 9284, pushback. And that position 06. Uber push and start, gate number 06, come red for taxi and go 9284. Clear, call taxi, go 9284. 3171, tá pronto, foda. Afirmativo. 3171, autorizado pelo Guarulhos, nível 3620. Aerovia Pesolo 21, até Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Afoi direto Fossos de Caldas, Sapate Charlie Lima, decola da 1-0, com curva direita na subida Arbor, após Elefa e após Sagaz. Aciona 5535, controle 1-9, decimal 35. Autorizado Guarulhos 360, via Pesolo 21. Direto Trive, Trive, Poços, decolada 10 com curva direita, Arbor, Elefa, Sagaz, 5535 no transponder e o controle 1935, TAM 3171. Parte TAM 3171, filme pronto, pushback, acionamento. Chamará, obrigado pela coordenação. Go 9284, want to be on board, Galeão 0352. Versus on board? 123, go 9284. Matthew, go 9284, for we taxi via Apron 1 after India and Alpha. Q holding point for 10. Call me right for departure on the taxi Alpha, go 9284. Clear to taxi, April 1, India and Alpha, point. Call, go 9284. 84, taxi Alpha. You're on 284, Terminal Shadow 1013, approved line up, and for takeoff runway 10, the wind is 080 with 05 knots. Airborne at 17, call 119.35. Have a good flight, good day. 19.35, go 9284. Good day. Would I go 9284, Clive Martin, has level 400, for departure. For departure, for level 400, go 9284. Chame 12-18-12, João Paulo. 7, o vento 080 graus com 0,5 nós, ajusta no 0 no 3. Passará na curta final da 17, é do 090. Morador, muito bom dia, o Bato 390, autorização Recife 330. 390, Recife 330, autorizado. Via Peruísque 58, decola do 10 com curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5536, controle 119.35. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, decola da 10 com primeira curva esquerda. Puca, Caju, a saída, 5536, 1935, controle 132.90. Martin, pronto, pushback, tá 390. 7, o vento 080 graus com 05 nós, aquilo, né? Livre pouso, November. Chame Recife, 1260, alterna 128.8. 23, tá livre à direita, 45, tem uma noite. Recife, copiou 390. Prossiga, sente da Eco. 171 Recife, 390 autorizado, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aerovia Peruísque 58, aciona 5547, controle 119.35. Autorizado Recife 390, Peruísque 58, decola da 10 curva esquerda, saída Puca Caju, controle 119.35, transpone 5547. Ou 1 ou 2, 7, 1. São 3, chame pronto, pushback com 271. Chamará.